Nave, Torre Salvador, frequência do 1895, por favor. 1895, obrigado. Papapá, Charlie, Papa Delta, decolar os 4-5, prossegue no corredor forte e aguarde transferência de comunicações. Delta. Agora sim, Itapuã, em condições para retorno a Salvador. Ok, retornando para Salvador, mantenha o litoral e aguarde transferência da coisa. Guardião 05. Guardião 05. Guardião 05. Guardião 05. Guardião 05. Oi, bom dia, bom dia, mais um passo. Roma 094, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro 1013, vento para cheque 100 graus, 129. Pouso, eu aguardando, bom, 094. 733, Kilo confere, aguarde instante, cópia. E transfere controle de Salvador, 120.8. 208 Delta, grato, boa, até já. O Gol 1648 foi encontrar com um helicóptero, decolou, comprou a Nordeste, está passando a 500 pés sem interferência. Autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 129. Entre decolagem, Gol 1648. Torre, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Está bom em condições de pouso no Gré. Guardião 05, forma um Boeing da Gol na final, pistão no zero. O vento 100 graus, 129, tem condições de pouso, cabeceira 35? Ativo, 35, Guardião 05. Guardião 05, prossegue para a final 35, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro no 013. No 013, aguardará o pouso do Guardião 05. China 6140, pronto. China 6140, mantém quanto espera. E da Arbor 1, após direto. Aciona 5126, controle 120, décima 8. O 02733, cotejamento correto, confirma se já voou visão na rota. 08-648, bom dia. Guardião 05, visual com o Boeing da Gol na final pistão 0? Afirma, visual. Tem condições de cruzar a retaguarda do mesmo e prosseguir direto para o GRE? Afirma, retaguarda do Gol, Guardião 05. Guardião 05, efetue o cruzamento da final do 10, a retaguarda do Boeing da Gol, reporte na curta final para o GRE. Retaguarda do Gol na final da 10, agora na final do GRE, Guardião. Gol 1094, informa um helicóptero à sua direita, o Alfa Sierra 50, o mesmo efetuará o cruzamento à sua retaguarda sem interferência. Autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 129. Gol 1094. Pouso autorizado, 1094. Força Aérea 2733, autorizado táxi, reporte na hotel, ajuste de altímetro 1013. Reportar na hotel com ajuste de 1013, tá tudo bem. Autorizado a manter, que é o 010. Alinho, mantenho, achando a 6140. Guardião 05, tráfego no visual, reporte solo controlado do GRAERO, vento 100 graus, 109. Controlado no final do GRAERO, solo controlado, Guardião 05. Luna 094, solo 49, libere primeira direita, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. 219, a direita, o Gol 094. Alô, Bono 094, vai livrar Eco, bom dia. Bono 094, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 0094, obrigado, beijão. 09. Livre de ecológico, capitão 0940. São 05, solo 50, frequência livre. Tipo para Delta, controle? Puto, Delta. É o indicativo do destino, por favor. Serra Juliette, 90 DR. Qual o nome dessa localidade? O Iberostar, cara. O hotel aqui. Ah, o Iberostar, né? Estava com uma, inicialmente era uma recomendação para a Serra 90 mais Serra. Aí eu tenho o programa CHZ, alterando para a Serra Juliette 90 DR. Ah, tá ok. Sim, a gente tinha aqui para Mike Eco mesmo, para Prado Forte. É, e não sabia que Juliette Yank era Iberostar. Controle Salvador, bom dia, Oxenero 6140. Bom dia, Oxenero 6140, com status do radar na decolagem. Suba via saída Puca para o nível 350. Segue via Puca 350, Oxenero 6140. Uno 648, chame o centro de Recife, frequência 126, décima 85, alterne, a frequência 2545, bom dia. Entendi, 2085, bom dia. Controle, a possibilidade do Oxenero 6140 voar direto para Aracaju? Vou coordenar com o Recife, som. Ok, guardando. São 3198, vou ir o Serra Vito 366, desça para 2500 pés, 1013 eu ajusto, autorizado final RNAV, reporte estabilizado, 3198. Tirou ativo da presente, capturou do Serra Vito 366, desça para 2500 pés, chama estabilizado, só 3198. Então no 40, o Recife não autorizou Aracaju, porém está autorizada por Odijama. Por Odijama, um grato, Oxenero 6140. Bravo X-Ray, bom dia, prossiga. É, bom dia, o Vitor Bravo X-Ray, na posição 2 Lima, do pátio 3, para reboque até a posição 07 do pátio 1. Vitor Bravo X-Ray, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Livre o reboque e reportará para ingressar no pátio principal, Vitor Bravo X-Ray. Ali Papa Delta, sem tráfego a reportar no setor, para prosseguir, Estamos na frequência de coordenação 2345, o Papa Delta. Qualquer serviço de informação alerta, o senhor retorna nessa frequência. Nativo 58, milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha o nível no 60. Agora com Ilhéus, frequência 201, no... bom dia, 2770. Força aérea 2733 autorizado. Alinhar e decolar a partir da interseção, o vento 100 graus, 109. Autorizado a decolagem a partir da interseção, a 2733. Golf Mike, bom dia, informação Kilo, confirma o pátio e ficha que decola? Mike, Golf, Mike, autorizado, Sierra November, condição, confirma a altitude solicitada. Mike, autorizado, Sierra November, Juliette, Delta, conforme rota, nível, altitude de 1.000 pés, decola da 1.7, primeira curva à direita, segue corredora Cher, aciona 0114, controle 120, decimal, então... Segundo noite, decimal 95, autorizado final de nave, 3198. 1895, autorizado final de nave, 3198. Confirmando 1.000 pés para acionamento de táxi, chame torre, 118, decimal 95, morro. Prossiga. Repórter de táxi, Mike, Golf Mike. NM 140, chame o centro Recife, frequência 1.2085 e a secundária 2545. Chame 140, bom dia. 1.2085, alterna 2545, bom dia, chame 140. Autorizado fogo 5.0, vento 1.00 graus 1.09, ajuste altímetro 1.03. Recife de pouso, frequência 1.03. Força aérea 2733, decolou 58, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. 1208, vai chamar 2733. Salvador, bom dia. Prossiga. Poderia confirmar se está livre da restrição e subindo para o 100? Bom dia, Força Aérea 2733, contato radar na decolagem, está autorizado a ascensão nível 100, mantenha o perfil horizontal da saída arbono, está livre o vertical. Ciente das restrições 2733 subindo para o 100. Zulu November, acione identificação, mantenha-se em condições visuais, prosseguindo direto para Feira de Santana, João do Val Carneiro, 60 milhas sudoeste de Salvador, Eco Zulu November. solo do Salvador, é o Vitor Bravo X-Way, para ingresso no pátio principal até a posição 07. Vitor Bravo X-Ray, aguarde para ingresso. Sim, aguardar para ingresso. Vitor Bravo X-Ray. Então, 3198, autorizado o táxi de Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, para o portão 9. D733, Salvador? Escuta, D733. Tem condições de sintonizar o Índia Terra? O Simbra, o NDB Simbra, para saber se está recebendo as marcações? Está recebendo agora o Índia Terra, D733. Ok, grato, obrigado. 4, informação Kilo, Fortaleza, pronto, cópia. Luna 094, autorizado Fortaleza, via piso Luna 9, após conforme rota, nível 370. Decola da Luna 0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Froti, aciona 5136, controle 120, décimo 8. Obrigado, 370, via piso Luna 9, Momo 2, 10, 5136, 208, 094. Luna 094, transição Froti, no 10, recorte pronto. Froti, espera. Prezinho 98, autorizado, ingresso Juliette, portão 9. Bravo X-Ray, autorizado ingresso no pátio principal, reporte no término. Autorizado ingresso no pátio principal, reporte lá no término. Vitor Bravo X-Ray. Até o retorno. Salvador, bom dia, TAM 319, informação Kilo, posição 06, autorização Galeão, nível 300. TAM 319-1, bom dia, informação Kilo, autorizado Galeão, GP November 857, após Monsur, nível 300, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, após Irume. Aciona 5141, controle 120, décimo 8. Estimativo autorizado nível 300 para o Galeão, para o do plano de volta, 9857, Morro Sul, DCC. Decolamos 0, curva direita, saída da Elton, pode ler, depois de Irume. 5141 é o transponder, 1208 é o controle. 319, ó. Chama 3191, cotejamento correto, no 612, reporte para o pushback, acionamento. Chama para o pronto, chama 3191. Mike, fora do solo. Golf Mike, decolou ao 06. Esse é a corredora cheia, chama o controle, 120.8. Mike, já volta, obrigado. Oi, papapá, Mike, Golf Mike, bom dia. Mike, Golf Mike, bom dia. Ok, amigo, vai fazer um voo pra feira. Vai fazer uma passagem aqui pelo farol da barra, depois de seguir pra feira. Vai manter inicialmente 200 pés sobre água. Vai prosseguir feira a 1000 pés, Marcão? Ou vai manter 200? Não, 200 em cima da água aqui, depois eu vou fazer o pés, quando você sair do, depois de passar para o farol. Beleza, vai dar uma olhada aí na lavagem de Itapuã, é isso? Fazer o quê, meu Deus? Estou carregando pedra aqui, todo lascado, mas feliz a vida. Tá certo, tá certo. Pode manter o litoral aí a 210 e no farol da barra sobe para 1000 e Feira de Santana. Só me informe seu estimado para pouso lá em Feira. Show de bola, Marcão. Um abraço. Papa Mike. Maravilha. Pô, encontrei com ele no mês passado. Tá bem, tá com uma filhinha de 2 anos. Tá bem. Tá show de bola. Vai matar o cara. Brasileira 2733, informe a radial para Bom Jesus da Lapa. Radial 291, 2733. 291? Radial 110, 2733. É o Vitor Bravo X-Ray para informar o termo de reboque. Vitor Bravo X-Ray, frequência livre, bom dia. Bom dia. O cliente vai passar do 133 autorizado direto lá. Zero, Azul 4207, autorização Guarulhos. Azul 4207, bom dia, informação Kilo, agora instante cópia. Prepare saída da El, transição ótima. Ok, agora vai. Está autorizado, recurso do November, reporte cruzando esse nível para frequência de coordenação. November vai encontrar cruzando o bom dia, Gol no 864, acione identificação, mantenha estar Mari. Descendo até o nível 050, após Itato, vai voltar ao serviço 366 e efetuou o procedimento R-NAV. Ajuste padrão, 1013.2. Após Itato, 366, pro R-NAV, 094, portão 10, autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. Autorizado, chamada ataque, 094. Solo, campo 3191, também está pronto para pushback, acionamento. Então, 3191, autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. Autorizado, chama táxi, campo 3191. Azul 4207, pronto, cópia. Chega. Azul 4207, autorizado, Guarulhos, VP Zuluna 0, após conforme rota, nível 340. Decola da UNA 0, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5146, controle 120, decimal 8. Aqui, autorizado, Guarulhos, nível 340. Decolada ao bordo, direita da Eulia da Mótila, terceiro setembro do 10, rota conforme. 5146, conforme, 208, está na posição 1, já chamado para entrar. Apenas confirmando o azul 4207, informe o transponder copiado. 146. Azul 4207, cotejamento correto no 1, reporte para o pushback, se não é mesmo? Bruno em Salvador, foi para a posição 36, e manda lá para o 1454. 1454, copiado, Força 2733. Mantenha o nível 100 na proa de Bom Jesus da Lapa, aguarde transferência para o centro receita. solo o azul 4207 na posição 1, puxa essa mão. Azul 4207, no aguarde estimado de 5 minutos. 5 minutos, vai ser. Solo Gono 094, táxi com 146 a bordo, 3 horas, Teresina. Gono 094, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, após sair do Airbus da TAM, finalizando o pushback no através do portão 612, via Índia. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste 1013, bom voo. Gente, mantém posição, segue o TAM, 1895, 2013, bom dia. Zulu November, sem tráfego reportado no setor, continue descida para a altitude de tráfego em Feira de Santana. Chame na frequência 16445 para a coordenação local. Caso necessite de informação e alerta, retorne a essa frequência. Eco Zulu November. Só 3191, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via parte 1 no Índia. O ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste 1013, bom voo. Táxi 0132, ajuste autorizado táxi 0110 via parte 1 no Índia. Ponto de espera torre 2935, 3191, 8 Salvador, bom dia, 3191, autorizado decolagem de São José, próximo. 091, precisado aliar, decolagem de São José, 3191, 0, 0 graus, na 4 minutos. Aqui autorizado a linha, aqui, decolagem de São José, 3191, 0. Frequência livre, sem tráfego reportado no setor. O tráfego lá para Feira de Santana, mas já está a 15 milhas da localidade. É o retorno, Marcão. Região 06, prossiga. 4207, autorizado. Se tiver que ser na meta, reportar. Reportar lá para o centro. Para o taxi, 4287. Dia 106, confirme o comandante agora? Gente, o guardião 06 autorizado, decolagem do Pátio Gudaé, prossegue até o farol de Tapuana, escuta da torre. Ok? Dono 094, ponte espera pronta. A linha mantém cabeceira 10094. A linha mantém 10094. Número 2 na aproximação, autorizado final de nave, reporte estabilizado na final. 4.10.13, após o TAP, autorizado em camarada. Salvador? 50 milhas oeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o nível de voo 100. Para informação e alerta, agora com o centro Recife, frequência 128.8, alterne a frequência 126.0, do 02733. Bom dia. 128.8, Salvador, 3191, passando 1.200. 3191, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 300. Via EL para 300, 3190, pode ir lá, Leda? Autorizado, Leda. Vira, gravão. Salvador, muito bom dia, 3740, quanto quilo? Mantém aquilo, desça até o nível 050 na Star Mare. 050 na Star Mare, por 3740. Autoriza a ITAP? Está autorizado a ITAP, 3740. Graça, a ITAP na proa, 3740. Estabilizou, 864. 864, Torre 1 no 895, autorizado final, Renato. 895, ligado. Bom dia, 864, estabilizado, final. 1864, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro 1.03. Aguardando com 1.013, 864. Romeu, acho que autorizado, Tuberá, decola da 1.7, primeira curva à direita, segue corredor axé, 1.000 pés. Aciona 5162, controle 120, decimal 8. Pro 1864, informa o tráfego à sua direita, um helicóptero, um Alfa Sierra 55, mantendo 500 pés, sobre o vertical do farol de Itapuã, sem interferência. 1864. Boa noite, 64, tráfego assustado, autorizado por 510, vento 100 graus, 149. Teve pouso 10, 864. Gol no 094, decolou aos 26, chama o controle de Salvador no 20.8. 208094, tem um bom dia. Até o ponto de espera da pistão na 0 via Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste na 013, bom voo. Via Índia, quanto que era 295, obrigado, boa tarde. Sai da Momo para o nível 370. Via 370, pode ir para a frota, liberar uma formação? Mantém ainda a saída, não tenho condições ainda de autorizar a flor de frote. Aguarde coordenação junto ao centro Recife, no 094. Gente, a princípio então vai manter magnética... Seria 020 por 40 milhas, 094. Cliente, está livre o desvio, aguardando a autorização do 094. 094. Siga. Sargento 06 na escuta? Afirmativo, na escuta desse carro de Itapuã, 510. Gente, apenas para informação, bang da Golf, não funciona já. Gente, visual, obrigado. E descer para 2500 pés. Ajuste de altímetro 10013. Afirmativo. Pode estar 3DB. Descendo 2500. E ainda dá 10013. Gol 1162 está autorizado a descida até 4 mil pés. Permanece padrão o ajuste de 13.2. 094 autorizada para o de frote. Frote 094, grato. Estando 366, estabilizado, 6200. 6200, autorizado, final de nave, torre 18, decimal 95, conforto. 295. 104207. Lima 100, azul 4207. Qual que é a frequência do controle? 120, decimal 8. Gol 1864, solo aos 28, libera a direita, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. 219, 864. Bom dia, 6200. China 6200, continua a aproximação, agora a gente está livre, a gente de altímetro na 0, na 3. Na 0, na 3, aguardando. Alfa, Juliette, 605. Alfa, Juliette, 5, 864. Colagem de pista na 0. Iniciando a 1-0 azul. Romeu Oscar, aguarde para a decolagem. Kilo Romeu Oscar, mantenha a cabeceira 1-7, aguarde para a decolagem. China 6200, tráfego assustado, autorizado com o 5-0, vento 090 graus, 129. Repouso 1-0. China 6200, formação, tráfego ao seu direito, helicóptero mantendo 500 pés, com oficial 55 sem preferência. 6205. Azul 4207, decolando 30, chama o controle Salvador no 20, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, Azul 4207. Azul 4207. Contato o radar na decolagem, suba via saída da EL, nível 340. Da EL 340. Stan 3191, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 1288, Stan 3191, bom dia. Camarada agora, Stan 3191, obrigado. Quando possível, será autorizado, Guardião 06. É, já aguardar. Guardião 06, então compreendi que gostaria de ficar nas proximidades da Torre Nova. Afirmativo, no através da Torre Nova, na Torre Nova, no litoral. Fiquei ciente, da presença está autorizado, Guardião 06. Informo um Bravo Novembro 2 Papá, vai decolar da 17, prosseguindo no corredor a chão, no mil pés. Gente, a decolagem está livrando aqui o farol e prosseguindo para o cruzamento da 17. Gente, já está autorizado o cruzamento da... Final da 1-7, reporte liberando o eixo, Guardião 06. É. Oxenai 6200, solo 32, libera direita, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. 219. Guardião 06, tem o tráfego no visual? Mantenha esse setor sem interferência com o eixo da 17 devido à aeronave que irá decolar? Afirmativo, vou manter aqui entre a 17 e a 10, através da torre nova. Papa Tango, Kilo Romeo Oscar, informa o helicóptero, um Alfa Sierra 55, mantendo proximidade da Torre Nova sem interferência com este decolagem, autorizado decolagem pistola 7, o vento 1.00 graus, 1.49, Kilo Romeo Oscar. Via chegada Mário para nível 050. Sete-quatro-zero, autorizado procedimento RNAV, reporte passando a Serra do 366. Eu ativo e repassar 366. Sabatão, Kilo Romeo Oscar, decolou aos 3-4, prossegue corredor Axé, chama o controle, Salvador, no 10-0, decimal 8. 208, certo. Controle, ó, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Papatango, Kilo Romeo Oscar, acione o transponder padrão, ainda guardando o contato radar. Acionado, segundo o 62. Ainda não recebo, faço um cheque no equipamento. Olá, Salvador, bom dia, eu vou no 556. Bom dia, vou no 556, informação em curso, Kilo. Ajuste no 093, pronto, fala, pega Leão. Pronto, cópia, vou no 556. Bom, no 556, para o Galeão. Autorizado via Irume, Upper November 857, Monso, nível de voo 360, subida da El Leda Irume, após decolagem da pistão no zero, primeira curva à direita. Controle Salvador 120.80, transponder 5165, gol no 556. Gol no 556, autorizado nível 360, para Galeão via Irume, Upper November 857, Monso. Fala da 10, controle direita, da El, Lido e Irune. Controle 90, 18, 5165, transponde, gol no 556. Gol no 556, correto, chame pronto para o inspecionamento. Reportar, poderia confirmar a temperatura do campo? 3,0 graus. Grato, gol no 556. Espera. 2,5, já espera, Salvador, 3895, informação em curso Kilo, pronto, cópia, Guarulhos. Pronto, 3895, para o aeroporto de Guarulhos, autorizado via Upper Zulu 10, por base, Upper Zulu 16, Posmo, após direto com fins, Upper Zulu 21, Mochepe, nível de voo autorizado 340, subida da El Leda Motiva, após decolagem da pistola 0, primeira curva direita. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5164, TAN 3895. Autorizado Guarulhos, 340, Então 3895 correto, chame pronto para pushback acionamento. Dado Guardião 06 prossegue para pouso na 17. Tem condições de efetuar o cruzamento de imediato, Guardião 06? Afirmativo, de imediato. Efetue cruzamento de imediato, Guardião 06 da final da 10, reporte final para 17. Afirmativo, estou livrando o litoral, vou cruzar 10 e chamar na final da 17. Da presença, está autorizado o cruzamento, o Guardião 06. Afirmativo, então vou ver cruzar aqui na vertical da torre, pode ser? Afirmo, realize base pela esquerda do seu acesso. Gente. Realizará o pouso na 17 ou no, direto no pátio do Greg, Guardião 06? Vai para 17. Chame Recife 125 decimal 1, alterna 128 decimal 8. 288 a secundária, confirme a primária. Primária 125 decimal 1, azul 24, então, azul 4207. Muito obrigado, 251. 240, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro 10013. Eu informo tráfego com prioridade. Alfa Terra 55, prosseguindo para a pista, alterar a pista 17, um helicóptero. Afirmativo, senhor. Aguardando sua autorização. Afinal para 17. Autorizado pouso 17, Guardião 06, ajuste de altímetro 1003, vento 1000 graus, 159. Eu informo Airbus da TAM, agora sobre o marcador de certo. Entende. Pode livrar para o pátio do Grael, 06? Autorizado, 06 até o pátio do Grael, reporte sala controlada. Está 3740, autorizado pouso, piscina 0, vento 100 graus, 149. Está autorizado pouso, 3740. Confirma o estimado de pouso. Copiado, reporte 20 milhas. 4042, atingindo 150. Aguarde gol 1162, complete, chame a torre 118, decimal 95. 895, bom dia, 1162. Azul 4082, essa identificação dessa via chega da Mari para nível 050. Via para o 050, azul 4082. Solicita para treinamento executar o procedimento localizador para prestar 10. Não, 0162. 082, confirmando, solicitar o procedimento ILS. Afirmativo, solicito ILS localizador apenas para prestar 10. Sim, só que o ILS está fora, apenas disponível o procedimento RNAVE, MDB Zulu ou procedimento VR. Azul 4082, o VR, então para a pista 10. Bem, manter a chegada até a posição ITAP, após ITAP está autorizado voar a posição PASA, Tango Alfa, Sierra Alfa para o procedimento VR. Então 3436, desça de 4.000 pés, ajuste 1003, após o TAP Pulse Rápido 366, para o procedimento RNAV. 4.000 pés, após o TAP 366, para o procedimento RNAV. 436. Gol 1162, tráfego ajustado, ajuste de altímetro 1003, vento 090 graus 139, cruzado pouso 10. Repouso na 10, gol 1162. Alfa Juliette Kit 2. O Kilo Romeo Oscar está a 20 milhas afastado do R de Salvador. O presente tem frequência livre, não há tráfego a informar no setor. Três, quatro, três, meia, reautorizado, descida para 2.500, sem autorizado procedimento R9, reparte na final. 2.500, portada na final, 3.436. Rumo 162, Solos 44, direita 121, decimal 9. Salvador, gol 1162. Gol, o 962, taxi Alfa, Juliette, gate 10. Salvador, gol 956, taxi de funcionamento.